celebrou as bodas, um banquete preparado. Chamou seus convidados, mas muitos se afastaram. Os servos foram enviados com amor e compaixão. A todos que encontraram, trouxeram a celebração. Vinde às bodas, venham todos, o amor do rei nos chama. Em sua graça nos reunimos, na festa da sua alma. Vinde às bodas, venham todos, os bons e maus são bem-vindos, no abraço do Salvador. Entrando o rei viu um homem sem o traje de nupcial e questionou com amor seu coração afinal. Muitos são chamados, é verdade, mas poucos são escolhidos. É tempo de se vestir com amor, ser redimido. Anjos do céu, na ressurreição gloriosa, vivemos em seu véu. Vinde às bordas, venham todos, o amor do rei nos chama. Em sua graça nos reunimos, na festa da sua alma. Vinde às bordas, venham todos, os bons e maus são bem-vindos. Easy Worship, acoustic guitar, piano, 72 BPM.